projeto intitulado Covid-19 Prevenção Comunitária em Angola, em que o contexto é claro, não é? Nós sentimos que ao nível do mundo está a acontecer esta peste, situação e que está a vitimar muitas vidas. E isso é muito preocupante porque está de certa maneira a colocar os governos dos vários países no mundo para cautelar a situação. É nesta senda que a DW, junto dos seus doadores, refiro-me concretamente ao governo canadiano, puderam articular de formas que recebêssemos um orçamento avaliado em $150 mil, que é para podemos então implementar o referido projeto em Angola, nas duas províncias já mencionadas, que é o Uambo e Luanda. Tudo na previsão de prevenir, passo o termo, as nossas comunidades sobre a Covid-19. O projeto tem uma meta de atingir 5.600 famílias, das quais 34 mil pessoas, 50% devem ser mulheres. O projeto olha muito para vertente do gênero e 20 mil devem ser crianças. Por outra, o projeto também prevê a criação de 200 zeladores. 200 zeladores são os cuidadores dos sistemas de água, que é para um tratamento eficaz do manuseamento dos referidos sistemas de água. E dos 200 zeladores, 70% devem ser senhoras, devem ser mulheres, que claramente é visível que as mulheres têm mais responsabilidade na transportação da água para as suas residências e no tratamento da própria higiene, as mulheres, portanto, têm mais responsabilidade. É desta forma que este grande indicador do projeto em alcançar as mulheres, não é? Em fazer grandemente parte das atividades do mesmo. Também estamos a assumir que 500 famílias, no caso 30 pessoas da área do projeto, devem beneficiar das boas práticas da lavagem das mãos e com uma abordagem muito, mas muito visível na vertente da prevenção à Covid-19. Em termos introdutórios, é mais ou menos isso que o projeto visa. Na sua implementação, em termos de horizonte temporal, o projeto, portanto, teve início em agosto e estende-se até março de 2021. Portanto, estamos a falar de agosto de 2020 a março de 2021. E esta é a sua durabilidade em termos de implementação. A grande meta é que os números que foram ditos aqui estejam ou sejam alcançados em função, então, o grande objetivo, não é, que o projeto prevê. Obviamente que os nossos parceiros-chave serão preponderantes, não é? Ou têm sido preponderantes para o alcance das metas preconizadas nas várias vertentes. De forma geral, é isso que eu queria inicialmente informar, os propósitos do projeto, para então podermos envolver todos os intervenientes que o projeto prevê. Claramente que a imprensa, no ponto de vista de divulgação da informação, é um parceiro-chave. De forma geral, era isso que eu quis informar-vos, que é para então darmos sequência à nossa sessão. Muito obrigado. Vamos então passar para as questões para todos os intervenientes deste encontro. A primeira questão vai mesmo para o coordenador do projeto, o Gil Hernano. Nós gostávamos de saber qual é a situação atual da implementação do projeto nas três comunas do município do Uambo. Ok, muito obrigado. De facto, o projeto tem estado a dar algumas respostas em função dos desafios. Nessa altura, estamos a trabalhar com algumas escolas, onde, em função do levantamento feito a par dos administradores referente das mesmas comunas, indicaram-nos, são escolas mais vulneráveis relativamente às demais que existem nas devidas comunas. Estamos a realizar palestras, a distribuir material de biossegurança. Como disse inicialmente, tudo na perspectiva da prevenção à Covid. Também Nas mesmas comunas, estamos a olhar para a recuperação dos pontos de água. É fundamental, porque vejam que a Covid está muito ligada à higiene e sem água é uma problemática muito grande. A recuperação dos pontos de água também, maioritariamente, é no âmbito das estruturas acadêmicas, nas escolas. Está a haver passos significativos, sentimos um feedback positivo dos gestores das mesmas escolas e, de forma geral, penso que os nossos parceiros também têm estado a colaborar pela positiva. E nesta altura, falou aqui da recuperação dos pontos de água. Quantos pontos já foram recuperados desde a implementação do projeto? Portanto, o projeto prevê 10 pontos de água para a sua recuperação. Mas, digamos, aqueles pontos que têm avarias difíceis. E podemos fazer muito mais. A ideia é de atingir até 100 pontos, contando com avarias fáceis. Aquelas avarias que têm apenas a bucha gasta, o casquilho. Podemos fazer muito mais. Portanto, mas em termos de previsão, não é? O projeto prevê 10 pontos de água. E nessa altura já temos 5 pontos de água recuperados, e exatamente na comuna da Chipipa.